É pensar só em ti, com ardente paixão. Orar é querer teu amor, que é meu mundo de paz, minha eterna oração. Beijar tua boca sensual, poder abraçar o teu corpo ideal. Orar é querer converter uma doce ilusão em milagre de amor. É viver neste sonho com fervor e oração. Ninguém é de ninguém, na vida tudo passa. Vamos lá. Ninguém é de ninguém, até que nos abraça. Cardozão. Não há recordação que não tenha seu fim. Ninguém é de ninguém, o mundo é mesmo assim. Já tive a sensação que amava com fervor, já tive a ilusão de ter um grande amor. Talvez alguém pensou no amor que eu sonhei e que perdi também. Já tive alguém na vida, ninguém é de ninguém. Eu te dei meu amor por um dia. Dali Rebelde! Sem querer te perdi. Beleza, boa noite a todos vocês, galera que tá curtindo o Bado Cardoso hoje. Mais uma edição, mais uma quarta-feira. E a gente já por aqui, detonando. Muita saudade pra você. Mas tudo passa, tudo passa. Se Maomé não vai até ela, ela vem até o Maomé. Tudo bem, meu amor? A felicidade, quando se entrega o coração. Vou se abraçar carinhosamente com a gente, minha amiga Márcia do Badamárcia, tá com a gente hoje em companhia da sua amiga. Vera Carvalho. Alegria. Pois é, tá sumida, né? Pandemia. Ensina. Academia. Pois é. Amiga Cris Eventos também com a gente. Fica à vontade, hein? E aí, Márcia? Você tá no Bar do Cardoso. Fica à vontade, tá, meu amor? Tá aí, romântico. Aí, a mulher. A felicidade, quando se entrega o coração. Também deixa aqui abraçar carinhosamente as nossas guerreiras da saudade. Estão uniformizadas hoje. Hoje é domingo, dia bom. Hoje é quarta-feira. Céu azul, sol brilhou. Na praia vou curtir verão. As guerreiras e também tem os guerreiros, né? Banho de mar, bom, que bom. Maridão, são os guerreiros. Bora Carmen, bora Lia, bora Lúcia. Bora Márcia. Bora Creuza. Bora Kelly. Traz a menina, traz um bom homem bom. Vai! Toma no show e traz um papo legal. Muitos amigos pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. agora de julho é o aniversário da Márcia. E ela vai comemorar aqui, será? Eu não vai esquecer do DJ. Bolo, salgadinho, açaí, churrasco. Sol brilhou na praia. 0-0 aí. Bora, DJ William! Tronzeou. Já mandou buscar o churrasco já. Show de cores, belo como a cauda de um pavão. Que verão, que verão. Tu traz a menina, traz um bom nome bom. Tomou de chope, traz um papo legal. Olha aí, Raimundinho! Banho de mar, é... é o nome da emoção, Raimundinho. Tu traz a menina, traz um bom voleibol. Toma de chope, traz um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Tu traz a menina, traz um bom voleibol. DJ Rebelde! Amigo Anderson e a Preta, essa é o sempre com a gente, obrigado, né? Bora, Rai! Cardozão já só começando na manha. Na manha da aranha. Bora, Cardoso! Vou cuidar mais um pouco do coração. Já cansado da solidão e de tanto sofrer. Cafezinho coado lá. Vou cuidar mais um pouco de mim. Procurar esquecer o ruim. O que eu quero é viver. Para viver! Viver a vida, viver dançando. Ser muito feliz te amando. Viver a vida, viver cantando. Ser muito feliz te amando. Chega pra cá, como diga aí, meu amigo Cláudio e companhia do Estraga Barca, até doido, é? Lá do Ponte do Rony. Fala, Estraga Barca. Não vai estragar nossa barca hoje, hein? Já cansado da solidão. E aí, Vera? E de tanto sofrer. É a pandemia, velho. Mais um pouco de mim. Bora, Cris! Procurar esquecer o ruim. O que eu quero é viver. Viver, viver. Viver a vida, viver cantando. Ser muito feliz te amando. Viver a vida, viver cantando. Ser muito feliz te amando. Viver a vida, viver... DJ Rebelde. Amigo romântico DJ Rose do Pop comigo, diretamente de Outeiro. Viver a vida, viver cantando. Vemos lá de Outeiro. Viver a vida, viver cantando. DJ Rebelde. Bora, Rai. Qual é a parada? Se eu distrair. E nunca mais quero olhar pra você. Tudo mentira. Vou dizer, estou mentindo. Não consigo te esquecer. Não te falei. Eles dizem que tu faz de mim o que bem quer. Chegando com a gente, o casal de Onaja. E a patroa Hélida. Aí, Neguinho. E não me quer. Cadê o açaí do Égua do Açaí. Mas agora vão acreditar. Só com Marcelo! Essa mulher não quer ouvir falar. Hoje eu descobri que ela anda por aí, noutros braços, em qualquer lugar, a me enganar. Mas agora vou acreditar. Nessa mulher não quero ouvir falar. Hoje eu descobri que ela anda por aí, noutros braços, em qualquer lugar, a me enganar. Eu quero sentir o seu corpo em mim. Amanha. Eu não posso resistir. Mais um instante. E eu? Eu tenho uma vida pra viver. Quero estar só com você. Amada amante. Meu parceiro Neguinho da Feira do Açaí, lá na Feira 25. Lábios e senti por todo esse tempo que perdi. Com a solidão. Agora hoje não veio açaí, olha. Os sonhos teus, você é tudo que veio a goma e a farinha do tapioca. Você ilumina os olhos meus, estrela de luz que me acendeu. Uou, uou, uou. Olha aí, Cardoso, faltou a água, diz que você ilumina os olhos meus. Mas eu tô olhando uma bandeira lá no outro lado. Uou, uou, uou. Daqui a pouquinho vai ter açaí. Vem lá, Carmen. Daqui a pouquinho vai ter, né, Carmen? Vai! Eu quero sentir seu corpo em mim. Eu não posso resistir. Mais um instante. Eu tenho uma vida pra viver. Quero estar só com você, amada amante. Beijei os seus lábios e senti por todo esse tempo que perdi com a solidão. Eu quero viver os sonhos teus. Você é tudo que adoro, que adoro. Você ilumina os olhos meus, estrela de luz que me acendeu. Uou, uou, uou. Você ilumina os olhos meus, estrela de luz que me acendeu. DJ Rebelde, meu amor, não me deixe assim. Vem ficar juntinho a mim. Tenho muito para te dar, o meu coração pra te entregar. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você. Todo amor que eu tenho em mim, a você. fazendo os trabalhos na nossa quarta-feira aqui do Cardozão. E você vem chegando. Vem pra recordar, vamos lá! Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você pra mim. DJ Rebelde! Chegando, vem recordando. Fala, bebê de Bangabé. Meu bem, é grande esta solidão. Fala, Cris. Que sangra o meu coração. Falta desse amor. Recorda! Não sei que forças eu vou encontrar pra sua ausência suportar. Quarta-feira! Detona, maestro! A falta que você me faz, só você pode apagar. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Vai dançando! Vai dançando! Vai! Longe de você não faz sentido. Dá-lhe, maestro! Eu buscar em vão o teu perfume. Ai, DJ Rebelde! Neste quarto tão vazio, neste leito abandonado, pelo amor de tantas noites, tão bem feito e apaixonado, tenho que reconstruir meu ser, tenho que lhe esquecer. Flash Brega. Chamo, chamo tanto por você, você não liga mais pra mim. Recorda! Espero, espero tanto por você, você não volta mais pra mim. Então chama! Chamo, chamo tanto por você, você não liga mais pra mim. Espero, espero tanto por você, você não volta mais pra mim. Flash Brega, uma maneira gostosa de se recordar. Os sucessos de ontem sempre estão aqui. Flash Brega, a vida toda com você. Você vai recordando com o Rebelde, vai. Longe de você não faz sentido. Minha amiga Márcia, lá do Bar da Márcia. Eu buscar em vão. Tá com a gente hoje aqui no Cardozão. Neste quarto tão vazio, neste leito abandonado, pelo amor de tantas noites, tão bem feito e apaixonado, tenho que reconstruir meu ser, tenho que lhe esquecer. Então chama! Chamo, chamo tanto por você. Você não. Olha, pra quem tomou a vacina, não pode beber, hein? Espero, espero tanto por você. É. Você não volta mais pra mim. Ainda bem que eu não bebo. Chamo, chamo tanto por você. Você não liga mais pra mim. Olha o Flash Brega rolando! Amor, mas não esqueça de mim, por onde vou. Flash Brega, Flash Brega. Não sei por onde anda, que ainda não me escreveu. Será que encontrou alguém que seja melhor do que eu? Não sei por que razão. Meu amigo Miguel, saudade. Te amo. Venho recordar hoje aqui do Cardozão. Não quero me perder. Bora, Vera! Amor, mas não esqueça de mim, por onde for. Certeza que um dia você vai se arrepender e vai implorar alguém. Deixa pra sair também com a gente do DJ Marcos. De pra você. Está com a gente, hein, Marcos? Não sei se vai ser fácil. Vamos lá! Depois de tanto sofrer, mas eu te amo. Alô, Fernando Bomonzê! Pois é, amanhã, quinta-feira, gente, você que vai comprar o jornal O Liberal, amor, ou o Amazônia, vai estar lá. Vai estar lá a gente falando da nossa live solidária de amanhã, da gente. Ela passou por mim. E os DJs vão estar por lá. Paulinho Boy, Dalton, Elton e o DJ Rebelde, claro, que não, o DJ que não é disposto de ajudar o próximo. Estamos lá, junto nessa live solidária amanhã, quinta-feira. Por aí. Vamos lá! Tentando encontrar motivos para resistir. Aí daqui a pouquinho nós vamos explicar como é que vai ser. Se você puder ajudar, né? Já já nós vamos explicar pra você como é a ajuda de vocês. Vocês podem ajudar com qualquer quantia, tá, gente? Independente se for alto ou baixo, mas que seja de coração, a gente agradece. Tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos explicar pra vocês. Ela me fez reviver. Bora, tio Naja! Tio Naja, você compra jornal, tio Naja? Compra o jornal e guarde pra mim, tá bom? Ela me fez reviver. Vamos lá! Flash Brega, a vida toda com você. Bora, Cardoso! Em cada esquina eu encontro, em cada olhar um espanto. Mas é preciso. Amanhã, quinta-feira, tem a live solidária em prol o nosso menino Paulo Arthur. E vai precisar arrecadar 200 mil reais para fazer uma cirurgia lá na França, tá, gente? Então, uma cirurgia muito arriscada, mas a gente sempre fazendo as coisas com fé, tudo positivo, sabendo que tudo vai dar certo. É assim que nós estamos. você puder fazer a sua doação, o Pix vai estar liberado na hora da live, tá bom? E os dias que vão estar tocando é o do Paulinho Boy, Dalto e o Rebelde. Só amanhã, quinta-feira. Bora, minhas guerreiras! Sonhei com você. Foi um sonho. Como é o grito das guerreiras? A gente se amou do princípio até o fim. Eu beijei você. Vamos lá! Eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Flash Brega. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. As guerreiras da segunda-feira. Quando elas estão de folga, é muita cerveja na mesa. Assim, eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem. Essa vinheta, ela, quando ela tirava folga na segunda. Você, agora estão tirando a semana toda folga. Eu lhe abracei. É rebelde! Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu... E a galera vem chegando no Cardoso. Quero ter você. Volte, volte. Por favor. Lembrei que enquanto dormia, em sonho falei com você. Flash Brega. Sonho de amor tão bonito, confesso não me controlei. Abraçando meu... Meu amigo Cláudio lá do Conde do Rony. Pensando em você. Já passando o fio que dia dos pais tem rebelde. Rebelde. Lá no Conde do Rony. Não sei se é no Ponte do Rony ou se é no Imbiza. Você quer pingando os pás. E o Pix já tá na conta. Sonho de amor foi tão lindo te ver. Confesso, me apaixonei por você. E agora não posso tirá-la do meu pensamento. Recorda! Te quero comigo, te amo demais. Olha o estraga barca, tu é doido. Já não tenho paz. Só não vai estragar barca. Acabar este meu sofrimento. Alô, tio cabelo. Só você pode acabar este meu sofrimento. Olha a Beth. Vai. Estava pensando em você. Lembrei que enquanto dormia. Pois era. Em sonho falei com você. Sonho de amor tão bonito. Confesso, não me controlei. Abraçando meu travesseiro. Pensando em você, eu chorei. banho de amor, foi tão lindo te ver. Confesso, me apaixonei por você. E agora não posso tirá-la do meu pensamento. Flash Brega, uma maneira gostosa de se recordar. Demais, depois desse sonho já não tenho paz. Só você pode acabar este meu sofrimento. Só você pode acabar. Saudade. Meu sofrimento. Brega Pai Deco. Olho para o céu e vejo o sol brilhar. Olho para o mar, vejo as águas rolar. Para minhas guerreiras! Olho para você e vejo o céu. Já vou mexer no coração de vocês. Os lábios falando, me dizendo adeus. Pra onde você vai? E quando lá chegar, mande-me dizer como está passando para me acalmar. Um som especial para você que é especial. De saudade de você. Quando você chegou chorando, sua boca falando, me dizendo adeus. Eu fiquei sem ação. A gente gravando essa sequência de Flash Brega. Fico trans. Você tem que sempre despertar, né? Uma sequência. Segura aí! Flash Brega. Chorando, seus lábios falando, me dizendo adeus. Segura! Pra onde você vai? E quando lá chegar. Olha o Miguel, saudade. Gente, já já eles vão mudar a agenda do Rebelde. Como está esse final de semana? Para me acalmar. Tá encriquilhado de novo. Eu já estou louco de saudade de você. Quando você chegou chorando, sua boca falando, dizendo adeus. Eu fiquei sem ação, o meu coração ficou. Bora, Rai. Bora recordar, Rai. DJ Rebelde. Essa aí pra você que ainda não beijou ainda. Então beija, vai. Beija. O meu amor é todo seu. Meu bem, não fique triste. Não esqueça o que passou. Nossos momentos foram de carinho e muito amor. Vai! Eu te amo tanto. Vem me dar o teu calor. Te quero, amor. E tudo, tudo que você quiser, eu lhe dou. Venha correndo, meu bem, viver nosso amor. Tudo que você quiser, eu lhe dou. Venha correndo, meu bem, viver nosso amor. As músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. Seu. Meu bem, não fique triste. Não esqueça o que passou. Amigo Zé Carlos e aquele que você. Zé Carlos! De carinho e também a Márcia e o seu grande amor. Como é o nome dele, Márcia? Te amo tanto. Vem me dar o teu calor. Te Astro Gildo? O Wilson! O que você quiser, eu lhe dou. Wilson, a música do Wilson. Venha correndo, meu bem, viver nosso amor. Bora, Wilson. Tudo que você quiser, eu lhe dou. Ricardo, Cardoso. Venha correndo, meu bem, viver nosso amor. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje são pura recordações. Aqui. Só Flash Brega Pai dela. Bora recordando! É Cardozão, é Rebelde. Tudo ficou triste na despedida. Quando ela se foi, chorando eu fiquei. De novo! Já não sei viver sem minha querida. Toda minha vida lhe esperarei. Solidão. Da solidão, venha correndo salvar meu coração. Vamos lá, vamos começar a agenda do Rebelde aí. Na verdade, a gente não vamos parar, né, gente? Amanhã tem a live solidária. Sexta-feira tem Botequim, a nossa sexta Redrô, lá no Botequim. E o nosso convidado todo especial é o DJ Claudinho. Vem te embora, Claudinho. Quando ela se foi, chorando eu fiquei. Sábado de começa, o aniversário da mãezona, lá no conjunto Orlando Brito, bem ao lado do Nazaré da Augusto Montenegro. Aniversário da mãezona, olha. Sem o seu amor. Está o Nezinho, o Júnior, o Luiz e o Rebelde. Rebelde. Saudade! Tudo ficou triste na despedida. Aí ainda no sábado, o aniversário do Lucas Bison. Chorando eu fiquei. Aí na cola da prefeita do Guamá. Já não sei viver sem minha querida. Toda minha vida lhe esperarei. Inclusive, a mãezona tá vindo pra cá. Olha. Já pediu a localização. Da solidão, venha correndo salvar meu coração. Da solidão, venha correndo salvar meu coração. E aí, no sábado, ainda estamos esperando uma resposta. Ou vai ser em Marituba, no ponte da BR, ou vai ser no Damasceno, em Coraci. Isso no sábado, a gente fechar. Domingo, a primeira parada é no Marizinho Otero. Tudo ficou triste. O encontro dos maestros. Vida, lá no Marizinho Otero. Quando ela se foi, chorando eu fiquei. Já não. Aí na volta do domingo tem Top Show, Antiga Via Show. Tem o Rebelde na segunda apresentação, lá na Top Show. E fechando na quadra da prefeita do Guamá. Sem o seu amor, eu não sou nada. Domingo. Sou um homem triste. Segunda-feira, anota aí, segunda. A gente começa no Cainágua, lá em Santa Bárbara do Pará. Aí te vem beirando. A segunda parada no Reserva Parque. Aí Marituba, na Estrada do Pirelli. Terceira parada, Palácio dos Mares. Quarta parada, Ilha Bela. Quinta parada, Bar do Chico no Piriquitaguara. É a agenda do Rebelde. olhava, querendo falar. Aí tu sabe, né? Terça-feira tem pureza negra e guarda cardosão. Uma noite escura. Vamos lá! Ainda tão pura, querendo me amar. Ganhei os seus beijos, cheios de desejos. E em seus olhos eu vi a semente, uma chama ardente e o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Ela me olhava, querendo falar. Negra, como a noite escura, ainda tão pura, querendo me amar. Ganhei os seus beijos, cheios de desejos. E em seus olhos eu vi acender-se uma chama ardente e o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Cris Amendos. Olha, gente, se você quiser tirar gosto, um queijo e presunto e queijo e mortadela de peru. Meu amigo Fred está vendendo. Tira gosto. Nunca imaginei que naquele dia o pratinho apenas 10 reais, tá bom? O prato do tira-gosto a 10 reais, tá bom? Você abriu. Vem queijo, presunto. Se tu não come presunto, come mortadela com peru. Dizendo amor, quero seu pé. Vem até o peru! Eu tudo que fiz, fiz sem pensar. E agora? Agora o que eu quero é bora, Cláudio! Lá no Ponte do Rum! Que passou, passou, não vou mais ligar. E o rosto do pó. Volte para mim. E vamos amar. E aí, Vera? Deixa eu abraçar minha amiga Vera. Vera Carvalho. Só de boa, né, Vera? Tá bem com a gente? Minha amiga Márcia, lá do Bar da Márcia. Em companhia da minha amiga Cris Eventos. Sempre lembrando Brasília, preferência nas nossas festas. Obrigado, Cris Eventos. Fica à vontade. Você abriu o seu coração, dizendo amor, quero seu perdão. Que passou, passou, não vou mais ligar. Volte para mim e vamos amar. DJ Rebelde. Benzinho. Me escuta, Benzinho, o que eu vou te dizer. Quero ter teus carinhos, também quero você. Porque toda esta frigidez que você tem comigo, se você já não me ama, mas não me aplique este castigo. Se você já não me ama, mas não me aplique este castigo. Eu fiquei tão triste quando alguém me falou que você andou dizendo não querer mais meu amor. Porque toda esta frigidez que você tem comigo, se você já não me ama, mas não me aplique este castigo. Se você já não me ama, mas não me aplique este castigo. Me escuta, Benzinho, o que eu vou te dizer. Quero ter teus carinhos, também quero você. Porque toda essa frigidez que você tem comigo, se você já não me ama, mas não me aplique este castigo. Se você já não me ama, mas não me aplique este castigo. Eu fiquei tão triste quando alguém me falou que você andou dizendo não querer mais meu amor. Bora, bora, saudade! Porque toda esta frigidez que você tem comigo, se você já não me ama, mas não me aplique este castigo. Se você DJ Rebelde! Mas não me aplique esse castigo. Se você... Patronilda, aí das guerreiras com a gente. Hoje eu estou aqui a cantar aquela canção que juntos fizemos a beira-mar. Bora, bora, saudade de você, Janice Gogé. A régua, ela veio hoje. O amor que era aqui. Isso é porque ela não gosta mais de mim. Edna, saudade, Dada. Você se entregou pra mim como se eu fosse o dono da tua vida. Pronto. E ao me amar, prometeu um amor eterno. Sem despedida. Agora me pego sozinho, perdido nas noites à beira-mar. Para Nelson! Mas as estrelas que correm no céu, sigo ativos. As músicas que no passado fizeram um sucesso, hoje são pura recordações. Aqui, o maestro da saudade. As estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. Terraço do Flamengo, do Nelson Artes. O homem que corre no terraço, moleque. Hoje eu estou aqui. Hoje ele tá aqui a cantar aquela canção. Não vai correndo. Que juntos fizemos a beira-mar. Era meu, o teu coração. Havia chama do amor. Era a vida do nosso querer. As minhas guerreiras hoje uniformizadas, rapaz. Você se entregou pra mim como... Alô, minhas guerreiras! A tua vida. E ao me amar, prometeu um amor eterno, sem despedidas. Agora me pego sozinho, perdido nas noites. Meu maestro da saudade. Quais as estrelas que... As guerreiras da segunda-feira. Quando elas estão de folga, é muita cerveja na mesa. Vem no céu, sigo a te buscar. chegou! Dalva, você não se lembra, mas eu não esqueço o que passou. Numa tarde de domingo, eu me entreguei o meu amor. Não lembra? Lembro daquele bailinho que você dançava sempre a rodar. Na manha! Como um impulso de magia, você tirou-me para dançar. Olha, estraga a festa, não vai estragar a festa. Digo que não consigo esquecer o seu jeito carinhoso. Eu adorei o seu modo de ser. Hoje só tenho lembranças que o tempo não vai apagar, mas eu tenho esperanças de novamente poder te encontrar. Amiga Cleide, o Natan, lá do Bonde das Marcantes. O bonde é o bonde. Fala, Natan! É a Cleide que tava falando comigo, é? É igual a Cleide, tu é uma piada, Cleide. Tava lá em Outeiro, eu Cleide. Eu dancei tanto contigo. Já pensou? E não consigo esquecer o seu jeito carinhoso. E aí, neném? Eu adorei o seu modo de ser. Hoje só tenho lembranças que o tempo não vai apagar, mas eu tenho esperanças de novamente poder te encontrar. DJ Rebelde! Tá só na mão. Vai, William! Oh, oh, oh, eu te amo, meu amor. Vai! Oh, oh, eu te amo, meu amor. Eu não consigo viver. E eu? Eu não consigo viver. Meu amor vai entender. Eu não vivo sem você. Meu amor vai entender. E eu não vivo sem você. E aí? Eu só quero é te amar. Eu te amo, meu amor. Pra mim não ter que chorar. Chora não. Vem me dar o seu calor. Pra mim não ter que chorar. Dali, maestro. Vem me dar o seu calor. Ainda sinto o seu sabor. Eu não posso esquecer. Dia de prazer. Quando a gente fez amor. Fala, DJ William! Aquele dia de prazer. Quando a gente fez amor. E o Rebelde vai tocando. E vá pra cima! Oh, oh, oh, eu te amo, meu amor. Bora, Cláudio. Olha o estraga festa aí, ó. Oh, eu te amo, meu amor. Eu não consigo viver. Eu não consigo viver. Meu amor vai entender. Ele tem nome, ele tem nome. Eu não vivo sem você. Como é o nome dele? Meu amor vai entender. Anderson. Melhorou. Eu só quero é te amar. Eu te amo, meu amor. Pra mim não tem que chorar. Vem me dar o seu calor. Pra mim não ter que chorar. Vem me dar o seu calor. Fala, minhas guerreiras! Ainda sinto o seu sabor. Eu não posso esquecer. Tá cheirando um negócio aí, né, meu? Aquele dia de prazer. Não, acho que não é tu, não. Quando a gente fez amor. Tá cheirando comida. Aquele dia de prazer. Quando a gente fez amor. Um, dois, três. Não é pirarucu.

Já sou o homem que ela sempre quis amar. Nem te conto. Eu sou seu amado, amante, amigo. E os finais de semana ela fica com liso. Ela casou porque de tudo ele tem. O que é que ele tem? Carro, casa e dinheiro. E ela quer bens. Não casou comigo porque eu nada tenho. É verdade. Até minha bicicleta que eu tinha levaram. Bora, Rose. Cadê o Paturi? Ela casou porque de tudo ele tem. E o que que ele tem? Carro, casa e dinheiro. E a Vera quer bem. Não casou comigo porque eu nada tenho. Não casou comigo porque eu nada tenho. E primeiro, primeiro dia sem você, fiquei muito bem. Liberdade sem você. Primeiro dia, segundo dia sem você, saí com alguém. Segundo dia no pureza, ninguém pra controlar. A hora que cheguei, ninguém a perguntar com quem eu falei. E no terceiro dia, meus amigos, eu procurei. Terceiro dia no Cardoso. E você? No quarto dia sem você, o que eu aprontei? Lá no Chuá. Minha vida, eu quero viver. Não preciso nunca mais de você. Olha a recaída. Mas depois de uma semana, quase morro de saudade. De vontade de voltar pra você. Uou, uou. Não fico nem um dia mais aqui sem você. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Eu preciso de você. A vida é mesmo assim, errar e aprender. Agora eu já sei, não posso viver sem você. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei que vai entender. Eu preciso de você. A vida é mesmo assim, errar e aprender. Agora eu já sei, não posso viver sem você. Sem você. Não fico nem um dia mais aqui sem você. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Eu preciso de você. Não fico nem um dia mais aqui sem você. Aí, meu irmão, bateu agonia no cara, meu. Sozinho no meu quarto, me sinto vazio. E aí, Marília? Sentindo frio na minha solidão. Minha amiga Marília, sem sentimento. Olha o teu retrato preso na parede. Aumenta a minha sede. Eu fico assim na mão. Quem mandou você cruzar meu caminho? Na mão! Me prendendo a cada passo e a cada olhar. E nos sonhos eu me pego te beijando e sentindo os teus carinhos. E é Cardoso! Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone.